They go. Tenta me captar se for possível. Tão invisível, tão invencível. Eu tô com 5 por dentro, me acostumei com relento. Tudo que rima é de dentro, eu vou versando no tempo. Garoa fino, sereno, continuando invisível. Tenta me catar se for possível. Minhas palavras, mau senso, eu vou soprando no vento. Vou atingindo inimigo, fiz dos perreios um bom tempo. Fiz do mau tempo um bom tempo, da covardia, alegria. Da educação, rebeldia, canalizada e atingindo. Tenta me catar se for possível. Tão invisível, tão invencível. Me oferecer os barracos de lama podre na vista. Com as madeiras eu fiz verso sujeira, eu vi poesia. Vi as crianças correndo da água suja, eu fiz limpa. Tenta me catar se for possível. Se este corpo tentou catar, engoliu vapor, sinto Chico, não consegui fusão. Falar assim não dá, nunca vai dar. Aqui, rapa, é outra dimensão. Se este corpo tentou catar, engoliu vapor, sinto Chico, não conseguiu fusão. Se igualar assim não dá, nunca vai dar. Aqui, rapa, é outra dimensão. Atravessei os barracos sem derrubar o concreto. Mirei no seu reto, portuga nojento. Neguei dialeta, acabei com seu ego aglomerando inimigo. Tenta me catar se for possível. Via no rabo seu luxo, via no rabo seu clero. Tô muito bem de chinelo e desmanchando os castelos dos Buginfé. Infectou, tô afundado na merda. Se aprofundando no livro cada vez mais encardido. Tenta me catar se for possível. Tô invisível. Tenta me catar se for possível. Tô invisível, tô invencível. Tenta me catar se for possível. Tô invisível, tô invencível. Se este corpo tentou catar, engoliu vapor, sinto Chico, não conseguiu fusão. Se igualar assim não dá, nunca vai dar. Aqui, rapa, é outra dimensão. Se este corpo tentou catar, engoliu vapor, sinto Chico, não conseguiu fusão. Se igualar assim não dá, nunca vai dar. Aqui, rapa, é outra dimensão. Burguês do caralho. Tá pensando que tá bom pro seu lado? Pá, tenta me catar.